viver sem sonhar. Uma pedra preciosa, uma rosa conquistar. No alto da montanha ou no fundo de um mar. Gladiador, sonhador, longe do engatilhar. Talvez uma viagem, os loucos todos têm. Mas pensa no mundo onde todos se dar bem. Mas vejo o que é que eu vejo nos olhos, os desejos da nota de 100. No céu, pôr do sol, no mato, a cachoeira, Babilônia, uma zona, os corações em fogueira. Os rebeldes causam pânico, a burguesia na utopia, com seus corações mecânicos, projeto espacial. Aqui o maloqueiro observa tudo na moral. Bombas nucleares, falta comida nos lares, influência nos bares, tipo estopim, rebelião no coração, faz mal, faz sim. Tanto pra acabar assim, andando em direção ao nosso próprio fim. Os grandes castelos começando no chão, chegando de sofrimento em vão. Já caminhamos tanto pra acabar assim, andando em direção ao nosso próprio fim. Os grandes castelos começando no chão, chegando de sofrimento em vão. O tráfico como um imã inspira atitude, a criança deixa o brinquedo desde cedo, não tem medo pra fazer cara de rude. No meio da fumaça, dinheiro e cachaça, a criança que brincava é avião e agora passa. Tem do preto e tem do branco, e é por elas, irmãos, que essa canção agora eu canto. Rap é entretenimento, mas um coração pode mudar. Foi ele que nesse obscuro, nesse escuro veio me buscar. Assim como um barco que navega sem ver a terra, mas mesmo assim continua a navegar. Os ventos é de Deus e assim também o mar. Espero, não me desespero, pois o que eu quero, meu coração está a pulsar. Se um grão de areia ou um pingo de água pra você é muito pouco, então os grandes castelos começam do chão. Tanto pra acabar assim, andando em direção ao nosso próprio fim. Os grandes castelos começando do chão, chegando de sofrimento em vão. Já caminhamos tanto pra acabar assim, andando em direção ao nosso próprio fim. Os grandes castelos começando do chão, chegando de sofrimento.